Com esse jeito de sorrir, de olhar, de falar. Nosso amor é lindo quando você vem me dizer que haja o que houver, o amor tem poder pra vencer. Tudo.